de fazer uma coisa muito errada agora. O quê? Que já deve ter acontecido com muitas pessoas. O quê? Guardar o celular desbloqueado no bolso. Aí o bicho fica doido. Aí o bicho liga pra pessoa. Liga pra pessoa. Manda o WhatsApp errado pra pessoa errada. Manda errado. Se tiver corretor, ele corrige por umas coisas que não faz menos sentido que você mandar só caractere, tá ligado? Nunca façam isso. Nunca façam isso. Até porque eles podem mandar o celular pode mandar mensagem sozinho pra pessoas do passado que você não quer ver mais. Meu querido, mas que bela cabeça, que bela intenção. Meu nome é Thiago. Muitas mulheres falam isso pra mim. Opa, eu nunca vi, mas deve ser que bela. Que belo cabeçote, nego. Eu nunca vi, mas deve ser bela. Mas aquele cogumelo da Madá gigantesco, tá ligado? Chambra. Bom, eu sou o Thiago. Eu sou o Guilherme. E a gente vai falar justamente do passado, né, cara? Falar do passado é uma coisa interessante hoje, né? Por quê? É engraçado ver o que a gente era... Há, sei lá, 2 anos atrás, né? A gente tá no shopping. Eu acho tão errado esses malucos que levam a bolsa pra namorar. Uma coisa não tem nada a ver. Ah, eu não acho errado, né? A bolsa, mano, se a bolsa tá leve, por que você precisa levar a bolsa da menina? Oxi! Um cavaleirismo de coelho, rapaz. Mas... pode tirar essa parte aí. E é engraçado ver como a gente era há uns 2, 3 anos atrás e ver como a gente tá hoje, né? As coisas que a gente fez... das coisas que a gente se arrepende e vê como a gente aprendeu bastante em um curto espaço de tempo, né? É, a gente vai sugerir uma retrospectiva, além, claro, eu e o Thiago, a gente vai fazer uma retrospectiva aqui de algumas coisas, alguns assuntos que a gente não sabe o que vai sair, mas a gente leva também a sugestão de você fazer isso com você mesmo, né? Eu acho importante, a correria do dia a dia, a gente para de pensar no passado, ou tem muita gente que pensa que passado é museu, que tem que esquecer, o que passou já era... Mas tem muitas lições boas que você pode aprender do passado e que às vezes a gente não pensa, não para pra pensar, fala, pô, já errei isso aqui, tá ligado? E aí você acaba muitas vezes cometendo o mesmo erro sem nem perceber. Então fica aí também a sugestão pra você fazer essa reflexão também. Então, começar a falar da gente, já que a gente tá aqui, né? A gente se conheceu na escola, dando um apanhado bem geralzão mesmo, no ensino médio. E nesse meio tempo eu comecei a namorar com uma menina que era amiga do Gui. Pô, a gente namorou bastante tempo, 5 anos. Eles sempre foram amigos, né, na outra escola. Talvez não tanto quanto o conceito amigo possa significar. Mas conheciam, conversavam, etc. Tinha uma certa amizade. A gente tinha um amigo também em comum, né? O Drico. Né, que também veio dessa outra escola com eles. E meio que a gente se juntou. E todo mundo se conheceu, passou a conversar. E foi aí que a gente teve a ideia de fazer algo juntos. Que foi o que a gente falou no outro podcast. Quer saber o que é? Vai lá ouvir. E aí, pô, a gente começou a ficar muito junto, né? No final do ensino médio, etc. E realmente a gente tinha... momentos muito legais, né? Eu namorava com a amiga do Gui, né? E todos nós ficamos muito amigos, né? Nesse meio tempo, o Gui também começou a namorar com uma outra menina que era amiga desse Drico, né? Que era nosso amigo em comum também. E, porra, a gente começou... teve uma união muito forte mesmo, né? Por mais que tivessem pontos que não fossem de união, mas tinha essa certa união. Pô, Gui, como que era essa época pra você? Vamos começar daí. Era uma época muito perdida, eu acho. Porque a gente sempre vai ter essa sensação de quando a gente tá no futuro e olha pro passado, a gente fala que o futuro é melhor, que o passado era complicado. Nem sempre, né? Mas às vezes sim. Que a gente é melhor do que era antes. Isso é bom. A visão que eu tenho hoje de mim no passado é que era uma pessoa muito, sei lá, não vou falar perdida, mas não sabia exatamente o que queria, não sabia exatamente o que queria fazer. Mas gostava de fazer muitas coisas. Por muito tempo também, eu sofri por não ter pessoas próximas a mim, amizades próximas, amigos próximos, nem nada do tipo. E isso meio que gerou bastante problemas pra mim, né? Porque eu me sentia sozinho, às vezes, sei lá. Mas tudo mudou, realmente, depois que o Thiago contou, a gente conheceu outras pessoas. E a gente se conheceu também. E aí, meu, a gente desenvolveu uma amizade muito grande, muito, muito excelente. Isso é legal, porque às vezes você... acha que vai ser sempre a mesma coisa, sabe? E do nada as coisas mudam. Contanto que você esteja aberto a essas mudanças, sabe? Você não pode ser pra sempre estranhão, o cara chato que não se envolve com ninguém. Isso aconteceu, a gente começou a se conhecer um que levava a gente a conhecer outro, que levava a gente a conhecer outro, e a gente sempre aberto, né? Vale lembrar que, meu, a gente era de universos totalmente diferentes, sabe? Tipo, a gente tinha gosto diferente, gostava de fazer coisas diferentes, mas a gente, isso nunca impediu da gente ser amigo, que é uma coisa que acontece muito hoje em dia, sabe? Todo mundo fica no seu mesmo nicho, não se envolve com outras pessoas, não não brinca com outras pessoas. E isso é uma coisa que acontece muito. Bom, passado ali, tempo da escola, eu fiquei perdido, eu acho, depois que a escola acabou. Sabe? Acabou a rotina, acabou tudo. Eu acho que é o que muita gente deve sofrer depois que terminar a escola, principalmente. Não saber o que fazer dali pra frente, né? Muitos continuam pensando o que fazer e não fazem porra nenhuma. Mas você não sabe que faculdade você vai fazer, em dúvida de várias coisas. Eu acho que essa é a época das dúvidas. E foi uma coisa que a gente sofreu bastante. A gente tinha dúvidas se a gente continuava nos nossos relacionamentos, dúvidas qual carreira que a gente ia seguir, qual faculdade que a gente ia estudar, dúvidas do que seria dali, dúvidas do que a gente poderia fazer em grupo, se a gente ia continuar com a amizade e tal. Então eram muitas dúvidas. Acho que essa época das dúvidas, acho que é a segunda parte, depois da parte que nós nos conhecemos, assim. É engraçado, o fato da gente estar aqui hoje confirma essa história que o Gui disse da amizade. Pode subir. Porque, cara, pouquíssimas pessoas quando saem de um ciclo grande, né, isso aí pode ser escola, pode ser faculdade, pode ser um curso, pouquíssimas pessoas mantêm relação, né? Com as pessoas que elas conheceram, né? Então, muita gente que a gente conheceu na escola a gente não vê, muita gente que eu conheci na faculdade eu não vou ver mais, né? Muitas pessoas que eu conheci no meu trabalho eu não vou mais ver também. Isso é natural, a gente sabe, mas o fato da gente estar aqui hoje significa que a gente fechou um ciclo e que esse ciclo, a gente foi tão importante na vida do outro que a gente se vê até hoje, né? E nesse meio tempo, realmente, a dúvida o tempo da dúvida, né? O tempo da indecisão, a fase dos seus 15 a 17 anos, por assim dizer, foi a fase da indecisão. E eu, no meu caso, eu já tive um pouco mais de certeza do que eu queria, né? E, enfim, eu já consegui me focar pra estudar e tal, foquei, estudei. Hoje, no dia 21 de dezembro de 2017, vésperitas de natalinos, eu tenho o prazer de falar que me formei, né? Ou seja, a gente se conheceu há 7 anos atrás, 6 anos atrás, e tamo junto até hoje, né? Hoje mais forte do que antes, né? Mais forte do que nunca. E isso é bacana porque a gente aprendeu muito com esse nosso passado, porque a gente errou bastante, né? Nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos amistosos, né? Como amigos, etc. Mas engraçado que foi o que o Gui disse no começo, é importante você fazer esse auto-exercício de você olhar pra trás e falar como que eu era, como que eu tô, o que eu acertei, o que eu errei, o que eu posso fazer de novo, porque é legal, porque é certo, e o que eu me arrependo de ter feito. E se você olhar pra trás e falar, porra, meu passado era uma merda, eu sou bem melhor hoje, isso é um bom sinal, porque quer dizer que as coisas melhoraram na tua vida. De fato, né, essa fase da indecisão é muito ruim, né? A fase que você precisa fazer alguma coisa, né, se você quer ter um emprego acima da média, um salário acima da média, fazer alguma coisa, você precisa trabalhar, só que você precisa começar de algum lugar, né? Eu acho que é a fase que a gente se cobra muito, né? Com certeza. Porque uma coisa que a gente olha pro passado é que a gente sempre pensa, não, quando eu terminar isso, eu vou fazer aquilo. É. Mas você esquece de pensar no caminho daquilo, sabe? Exato. Tipo, a gente pensava que quando eu terminasse da escola, eu ia começar a trabalhar e ia começar a ganhar dinheiro e tal, mas, meu, tem fase, sabe? Que às vezes a gente ignora. Exatamente. É engraçado que a gente começa a ver o quão é diferente a vida de criança, adolescente, né? Aquela vida que, assim, a gente não é rico, a gente nem, sei lá, classe média é, né? Acho que, sei lá, não sei qual que é a definição de classe média, né? Mas a gente não tem condição financeira extrapolante nenhuma. Pra ter ideia, a gente é da Zona Leste de São Paulo, não querendo ter aquele papo de vitimista, sabe? De vítima, mas isso aí já quer dizer que a gente já não veio de um lugar com tantas oportunidades assim, né? Oportunidade tem. Ah. Você fazer os corre. Ah, não, mas isso tá aí tendo. É outra fita, né? A atividade tá como? Então, não, tá em alta, né? Principalmente Natal, né? Não tem neve, nós faz nevar com cocaína, então... Então, isso é só pra situar vocês, que a gente não tem condição financeira acima de ninguém. Pelo contrário, a gente tá bem nivelado por baixo, financeiramente falando. Mas mesmo assim, nossas famílias conseguiram nos dar uma condição de vida minimamente boa, né? Não, minimamente não, muito boa. Só que chega uma hora que você precisa caminhar sozinho no sentido de, pô, eu quero comprar minhas coisas, quero sair, sabe? Aí você precisa fazer, porque sua mãe e teu pai não é obrigado a te financiar pra isso, né? E aí a gente precisa começar a trabalhar em lugares que nem sempre são os melhores, né? Eu tinha feito um curso e pô, eu sempre tentei dar meu melhor, né, nas coisas, e sempre acabei me destacando. Se você tá perdendo, entre aspas, seu tempo, você tem que se destacar naquilo que você faz, de alguma maneira. E aí um professor meu conseguiu um trampo pra mim na Santa Ifigênia. Fui pra lá. Santa Ifigênia não é um lugar... Não é um lugar que é um sonho pra se trabalhar, né? Mas é legal. É, é. E assim, eu sou da área de TI, né? O Gui também, né? Só que, mano, todo começo é árduo, né? Tipo, a gente tem que começar de baixo. Eu fui... E eu gostava na época de mexer com montagem e manutenção e tal. Meter a chave lá dentro, desmontar, quebrar e falar pro cliente que não tinha jeito, que ele tinha que comprar... Que ele tinha que comprar outra peça. Mentira, pessoal, eu nunca cheguei a fazer isso. Ou será que já? Aí fica a questão na mente de vocês. E aí esse professor me arrumou e tal. E aí eu cheguei lá, achei uma merda. Fiquei um dia, no segundo eu falei, não vou ficar. Não gostei e saí fora. Aí em seguida tive a oportunidade de trabalhar com o Guilherme. Sei lá, eu também não gostei do ritmo. Principalmente porque esse trampo do Gui me lembrou muito o trampo da Santa Ifigênia. Ambiente fechado, sabe, de produção. Eu achei meio chato. Por mais que seja o que eu gostasse, eu achei meio chato e não me vi trabalhando naquilo, também não fiquei. Né? E aí depois eu quis entrar pra faculdade e vi que o conhecimento que a gente tinha da escola, a gente fez escola pública, né? Escola pública não boa, porque existem escolas públicas boas, que não ia ser necessário. E eu botei na cabeça que eu faria uma faculdade pública ou eu conseguiria bolsa integral. Aí comecei a trabalhar no Brás, carregando peso, ganhando mal pra caralho, tendo que pagar um terço do meu salário, mais de um terço do meu salário pra pagar um cursinho pré-vestibular. Foi uma época árdua, né? Que você dorme pouco, trabalha num trampo bosta, mas você precisa começar de algum lugar e tudo isso é edificante caso você queira sair daquele estado e ir pra um estado melhor, né? Como você falou, é edificante, né? Às vezes você passa dificuldade pra fazer alguma coisa, mas depois você consegue alguns resultados bem bons, né? No meu caso, eu acredito que, talvez em aspas, fosse mais tranquilo. Como o Thiago disse, a gente trabalhou um tempo junto. Foi meu primeiro emprego que ele trabalhou comigo e a gente tinha um trabalho muito árduo, muito braçal mesmo. A gente trabalhava numa fábrica de computadores, então era complicado, era bem braçal, mas a gente trabalhava com o que eu, pelo menos, trabalhava com o que eu gostava, né? E o meu conhecimento que eu tinha na época era aquilo que eu poderia trabalhar para o primeiro emprego e tal. Então, tinha muitas dificuldades, questões salariais, questões de estabilidade e tudo mais, mas eu não estudava. Eu coloquei na minha cabeça erroneamente, não recomendo isso pra ninguém, que... Ah, meu, terminei a escola, agora eu vou descansar um ano, né, meu? Depois eu vejo... Não faça isso, não faça. Aproveite o embalo que você já tem na escola, por mais cansativo que você esteja da escola, que talvez seja de fato cansativo. Porque se você não aproveitar, depois você vai ficar muito complicado você voltar e muitos não voltam. É claro que depende da condição de cada um, financeira, ou condição de se dedicar a um vestibular ou coisa do tipo, mas não façam isso. Eu fiz e acabei, em vez de ficar um ano, eu fiquei 2 anos parado, sem estudar, não me interessava em nada. Então minha vida basicamente se voltava a trabalhar, me encontrar com meus amigos e me dedicar ao meu relacionamento, só isso. Foi chegando um tempo, e inclusive depois eu saí dessa fábrica de computadores, fui trabalhar na Santa Ifigênia, que é um centro de comércio de tecnologia em São Paulo, muito conhecido. Lá eu tive contato com o centro da cidade, comecei a gostar de lá, mas também vivi uma época muito complicada da vida em que eu enjoava de tudo. Pra mim, todo dia era igual, todo dia era a mesma coisa. E aí comecei até a famosa, que o pessoal fala que é a crise dos 30 anos, crise dos 40 anos. Isso com 19 anos. E sofri muito essa época, porque pra mim era tudo igual, ia ser tudo a mesma coisa, nada ia mudar. E eu falei, meu, será que é essa vida? Como é que eu me adapto a essa rotina? Tem que ter alguma coisa diferente, tem que ter alguma coisa legal pra fazer, ou sei lá, alguma coisa que me estimule. Eu não quero trabalhar todos os dias e voltar, ganhar meu dinheiro, voltar pra casa e ter que vir pra cá de novo. E aí a gente começou com a ideia, eu comecei a ter a ideia de começar a fazer, sei lá, começar a trabalhar com algo que eu gostava. E no momento que a gente podia fazer era trabalhar com a internet. Então a gente tentou alguns projetos com a internet, tentamos fazer podcast, tentamos fazer YouTube, tentamos fazer site, fomos bem sucedidos em questão de conteúdo, mas não financeiramente. E é aí, completamente normal, só pra avisar. Talvez a gente conte essa história mais detalhada em outro episódio. Sim, mas pra vocês terem uma ideia, houve o primeiro episódio que a gente fala um pouquinho disso. Nesse meio tempo eu saí da onde eu trabalhava, forcei minha demissão, que é uma coisa horrível, que eu também não recomendo vocês façam, porque é uma coisa muito boa pra você, indivíduo, mas é uma coisa muito desgastante. É uma situação meio chata, meio complicada. Pra vocês terem uma ideia, alguns dias eu ia almoçar e não voltava mais. Faltava, assim, dar satisfação. Forcei minha demissão, assim. Foi melhor pra mim, não sofri tanto. Depois disso, comecei a trabalhar com algo que eu gostava. Comecei a entrar na área de TI. E aí tive que me esforçar bastante lá dentro. Porque aí, a partir disso, começou o objetivo da faculdade. Eu falei, não, vou me esforçar no próximo emprego. Porque agora eu preciso fazer minha faculdade. E eu queria fazer jornalismo. Comecei a me dedicar a TI para tentar uma efetivação lá dentro, tentar ser contratado, tentar ter um salário melhor. E fiquei muito tempo nisso. Paralelo a isso, fui tentando entrar para a faculdade. E nisso eu comecei a também fazer cursinho. Só que eu não conseguia me dedicar no cursinho, não conseguia me desenvolver muito da maneira que eu queria. Mas o cursinho foi muito interessante porque foi ali que despertou para mim o desejo de estudar, cara. Não o desejo de estudar, mas o desejo de ter conhecimento, sabe? Eu tive professores excelentes lá, pessoas legais que dominavam o conhecimento. Eu achava incrível aquilo. Eu falei, meu, o cara consegue sair, consegue conversar com as pessoas, consegue ser sociável e ao mesmo tempo tem um conhecimento fodido. Diferente da ideia que a gente que tem que, ou você estuda ou você vive, sabe? Não é assim. Eu comecei a admirar o fato de você ter conhecimento e de você conseguir passar isso pra frente também, sabe? De você conseguir participar de uma conversa e tal. Principalmente o conhecimento de história. Com conteúdo a oferecer, né? Não só participar de uma conversa, exato. Mas conversar... Falando coisas certas, não falar por falar. Mas aí meu desejo de estudar começou nesse dia do cursinho. Resumo, eu fiz o cursinho, fiz o Enem, não consegui nada. Falei, bom, agora eu vou ter que pagar a faculdade, é isso, não tenho o que fazer. Tentei entrar em jornalismo, cheguei a fazer matrícula na faculdade de jornalismo. Tenho a carteirinha até hoje, inclusive. Não deu certo, porque eu não consegui FIES, financiamento, né, estudantil. Tive que cancelar. E nesse meio tempo que eu cancelei, eu falei, meu, talvez seja melhor eu trabalhar com TI. Acho que a vida já tava me guiando pra TI, sabe? As pessoas que eu conversava falavam, meu, você tem que fazer TI e tal. E TI era sempre uma coisa que eu quis fazer desde a época que eu fazia curso técnico, então falei, não, acho que é a coisa mais certa se fazer, eu já trabalho com isso, já sei mais ou menos como é que é, eu acho que é o mais certo se fazer do que se aventurar em outra área que vai ser difícil viver, e eu sempre, isso pode ser um problema meu, um defeito meu, mas eu sempre me preocupei com a questão financeira, talvez pela gente não ter vindo de uma condição financeira mais abastada, a gente sempre se preocupou em, tá, vou estudar, mas eu preciso de retorno, então o TI me ofereceu tudo isso. Aí eu me esforcei mais uma vez, eu fiz Enem 3 vezes, tá? Me esforcei mais uma vez, fiz o Enem e dessa vez eu consegui tudo que eu precisava para entrar na faculdade. E estamos aí, na batalha. É coisa que eu me arrependo nessa trajetória, não ter me dedicado a algumas pessoas da maneira que eu precisava, ter magoado às vezes a expectativa de muitas pessoas, inclusive uma delas tá aqui, né, que eu não atendia corretamente, ter forçado situações que não eram pra ter acontecido e não ter tido um planejamento melhor da minha vida, sabe? Hoje a gente tem amigos, por exemplo, que já estão formados, né? Thiago, por exemplo, é um deles, mas teve outros também que já estão formados hoje e eu poderia já estar formado também se eu tivesse me planejado melhor, mas eu perdi muito tempo. Realmente foi um tempo perdido, assim. E hoje eu poderia estar gravando podcast num estúdio. Porra, bicho. Uma coisa melhor. Eu nem estaria gravando podcast, estaria gastando meu dinheiro com garotas no... Como é que chama aquele lugar lá? Não, do Oscar Maroni. Bahamas, conheço. Está no Bahamas agora, mas não, estou aqui. Então a mensagem que eu quero deixar aqui pra finalizar é isso, sabe? Você sempre... Mesmo que você não for concretizar, mas tente sempre fazer um planejamento das coisas que você quer fazer, do que você tem que fazer. E acima de tudo, meu, tem que ter a noção que quando você quiser fazer uma coisa, mas parece que tem alguma coisa te puxando pra não fazer, você tá cansado, aí você começa a colocar mil desculpas, meu, vai e faça. Porque a partir do momento que você começar a fazer, se você realmente gostar daquilo, você vai se motivar cada vez mais a fazer cada vez mais, sabe? É uma tática que eu uso pra fazer trabalhos de escola, estudar coisas que às vezes eu não quero muito. É isso, é você falar, mano, não quero fazer isso agora, não, vou sentar e vou fazer. Aí você começa a fazer, você vai fazer, entendeu? Coloca na sua cabeça pra pelo menos você poder depois, no final do dia, deitar na cama e falar, caralho, eu consegui fazer isso. Isso vai te motivar muito. Tem uma técnica muito legal que eu aprendi com um amigo francês, que ele dizia que a gente no final da noite tem que fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu no dia, sabe? Em ordem. É muito difícil fazer isso. Então quando você deita na cama, que você tem aqueles minutos que todo mundo fica acordado deitando na cama, pensa, não, eu acordei, eu fiz isso, depois eu fiz aquilo outro, vai refletindo sobre o seu dia, porque no dia seguinte você tende a ser muito melhor e ser muito mais organizado. Outras coisas também, pra tentar ser organizado, tenta anotar tudo que você for fazer, criar tarefas, E você vai perceber que você vai conseguir fazer tudo e ainda vai sobrar tempo. Isso é muito importante. E também existe uma coisa chamada tática de Pomodoro. É muito interessante também. Ajuda bastante. Tudo isso pra você se planejar e se organizar. Porque, meu, a gente gasta muito tempo à toa, ou não, mas a gente pode gastar muito tempo fazendo várias coisas. E é importante nesse meio tempo você despirocar mesmo, fazer coisas que você quer fazer e relaxar. Ou não fazer simplesmente nada, mas produza alguma coisa, sabe? Se não pra você, pros outros, faça alguma coisa útil, que seja uma coisa longa, sabe? Um trabalho de longa duração. Mais ou menos essa reflexão que eu tenho, olhando pro passado, olhando hoje, é o que eu consigo pensar hoje, tudo isso que eu falei. Ah, legal, bacana. O que eu acho legal é que, tipo, a gente adquiriu uma cabeça, né, que pra maioria da molecada da nossa idade, eles não têm, né? A galera de hoje tá pensando em... Galera de hoje não, a galera da nossa idade geralmente pensa em sair... Em comer, beber e vocês sabem o resto, né? Exatamente. É só isso aí. É, os jovens dificilmente se preocupam com um futuro tranquilo financeiramente, né? Procuram saber o que eles gostam, procuram se dedicar em alguma coisa. Só tocando daqui pra frente, na minha história já pra terminar. É, bom, aí eu consegui entrar na faculdade, não entrei numa pública, entrei numa privada com bolsa. Entrei numa privada com bolsa, hein, velho? Será que tinha papel lá dentro, pelo menos, pra me limpar? Se não tiver, limpa com a bolsa. Eu consegui entrar, me formei nesse ano de 2017, né? Curso de ciência da computação. Descobri que adoro programação, né? Ainda gosto muito da parte de hardware, mas gosto muito da parte de programação. Mas depois que entrei na faculdade, foi que eu comecei a ter bastante crises pessoais, inclusive no relacionamento. E foi aí que eu comecei a agir de maneira bastante diferente, né? Alguém comentou que não tratou algumas pessoas como deveria tratar, eu também não tratei. E foi uma época muito conturbada, foi uma época que eu achei que eu queria fazer uma coisa e no fundo eu não quis. Forcei situações, igual o Guilherme disse também, que não deveriam ter sido forçadas. Fiz pessoas pensarem a minha maneira para eu não sair como errado ou para as coisas saírem do jeito que eu queria, e isso é uma coisa ruim, né? Mas hoje o resumo que eu tenho das coisas é que seja honesto em tudo que você fizer, entendeu? Porque eu não fui honesto em várias partes da minha vida e eu sei a diferença que isso faz. Quando a gente fala de honestidade, é honestidade mesmo, sabe? Coisas simples que às vezes você acha que nem vale a pena ser, mas isso gera muitos problemas. É, isso é verdade. Coisa simples mesmo, tipo, sabe, dê atenção para as pessoas que gostam de você, porque a gente sabe a diferença que faz, um reconhecimento, sabe, um elogio, uma crítica construtiva. Não tô falando para você ser falso, não falar algo de ruim quando tiver algo de ruim. Fale sim também, mas saiba falar, saiba como lidar com as pessoas, como tratar as pessoas. Principalmente se for uma pessoa que você gosta, que gosta de você também. Isso é importantíssimo, né? Seja honesto em tudo, sabe? Honestidade em tudo, tudo, tudo, tudo mesmo, sabe? Recebeu... Sei que é um exemplo besta, né? Recebeu o troco errado, vai lá, devolve. Esse tipo de coisa mais besta. Mas também no sentido de honestidade, falar a verdade pra pessoa, sabe? Se você tá numa situação que você não quer ficar, que nem o Gui falou, né? Do emprego, que ele se forçou a ser mandado embora. Cara, não faz isso, porque a situação pode durar tempos e tempos e tempos e tempos, e você muitas vezes pode acabar pegando uma má impressão daquele trabalho, daquela função que você fazia, e às vezes nem querer trabalhar com aquilo pode ser o seu sonho, entendeu? Mas por você não gostar do ambiente, do trabalho, e ser forçado a ser mandado embora, isso aí te faz ter uma visão daquela coisa diferente. É depreciativo pra você, porque se sua vida tá uma merda, vai ficar mais merda ainda até os outros te mandarem embora, sabe? Não troque sua qualidade de vida por alguns trocados, sabe? Você trabalhou alguns anos numa empresa e fala, não vou pedir pra ser mandado embora porque eu vou perder X e Y. Mano, foda-se, sabe? Se valer a pena você sair dali pra ir pra algo melhor, porra, só sai, velho, entendeu? Sabe, muitas vezes você vai ganhar aquilo que você deixou de ganhar com rescisão em, sei lá, alguns meses, em menos de um ano você consegue fazer. Não tenha medo de mudar também, né? Não tenha medo de mudar. Não fique parado. Acho que é o... Exatamente, não tenha medo de mudar e não espere um motivo que faça você mudar. Eu digo no sentido de, por exemplo, no caso de você querer ser mandado embora. Ou então você tá num relacionamento, quer terminar, não consegue achar um motivo pra terminar com a pessoa, porque a pessoa é excelente, etc. Você não quer deixar ela triste, ou você não quer ter esse peso pra você. Cara, termina, entendeu? Não trava a vida da pessoa por alguma convicção sua, sabe? Isso aí não vale a pena. E além de você tá travando a vida da pessoa, você tá travando a sua também, com um relacionamento chato, etc. Isso em qualquer âmbito, né? Amoroso, profissional, de amigos, etc. E meu, um recado... Olhando de hoje pra trás, é isso, sabe? Sempre vá se visitar no passado, veja quem você era, veja o que você fez, o que ainda pode continuar sendo feito, o que não tem mais jeito de ser feito, atitudes ruins que não devem ser repetidas, tratamentos que você teve com as pessoas, o jeito que você se socializa com as pessoas, no sentido de, porra, vou em tal festa, conheço só um amigo que me convidou. Meu, tenta conhecer mais pessoas, entendeu? Às vezes você pode achar pessoas incríveis, pode te ensinar muitas coisas. Óbvio que você não tem que fazer as coisas esperando nada em troca, sabe? Mas saber que isso pode acontecer é legal. Saber que você pode conhecer uma pessoa incrível é legal. Uma dose de honestidade, compaixão, empatia e respeito sempre vai fazer você ser uma pessoa melhor. Enfim, é isso. Né? Sempre vá se visitar no passado e tente ajudar o maior número possível de pessoas que você conseguir. Porque isso, além de fazer bem para as pessoas, estreitar laços, né, estreitar relações, vai te fazer muito bem também. Quando você tenta ajudar uma pessoa, você se ajuda muito também. Isso é importantíssimo. Né? E eu me despeço aqui. Até a próxima vez. É, só pra deixar também. Ah, esqueci. Sobe o som que nós vamos embora. Falou, meu parceiro, até mais. O que importa é nossa alegria, tão natural quanto a luz do dia. Ok. Fala galera, aqui é o Thiago. E eu tô gravando isso aqui depois da edição do programa. E eu tô passando só pra deixar um recado rápido. Então, uma mensagem positiva aí pra esse ano que vai entrar, 2018. Queria dizer que o ano de 2017 foi um ano muito complicado. Acho que pra todo mundo de maneira geral, mas pra mim e pro Guilherme também. Tô falando em nome dele, infelizmente ele não pode gravar. Mas um ano onde várias portas se fecharam, mas também muitíssimas portas se abriram. Um ano de despedidas, mas um ano de reencontros também. Um ano de final de ciclos. Enfim, foi um ano conturbado, né? E acredito que foi pra todo mundo, não só pra nós dois. E eu espero que vocês terminem esse ano, que foi muito difícil, da melhor maneira possível. E que comecem o ano de 2018 com tudo, tá ok? Sucesso, prosperidade, felicidade e tudo de bom pra nós. Até a próxima.